gravações. Me promete amor se céu uma vida inteira, que com você o meu inverno vira primavera. Vive me jurando estar apaixonada, prometeu um mundo e nunca me viu nada. Você não cumpre nada. E se eu seguir o seu caminho, chegarei ao céu. Eu vou provando o gosto amargo desse doce mel. Na mentira das palavras entro no seu jogo, procurando água só encontro fogo e queimo desse fogo. Quando você fala tão apaixonado, meu amor, eu sempre estarei contigo. Olho nos seus olhos, me emociono e choro. Sei que é mentira, mas me sinto vivo, mesmo sendo falso ar. Sinto que respiro, mente tão bem que parece verdade. O que você me faz, eu vou acreditando. Mente tão bem que até chego a imaginar que não quer me enganar. Ama de verdade. Mentes tão bem. Você está curtindo de em ritmo de rocha. E essa foi a pedido.